Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está ouvindo, seja bem-vindo. Não repare a bagunça, você é de casa. Eu sou Loiane Marques. Eu sou o John de Sacramento. E a gente vai fazer um podcast relacionado a uma coisa que a gente gosta muito de ver e que tem muita relação com nossa vida, que é filme. É tipo isso mesmo, essa porra aí. Tipo, é engraçado assim, velho, tipo, falar sobre filme assim, tipo, no primeiro podcast assim, porque, tipo, parece uma coisa bem clichê, né? Mas se você for parar pra ver por outro lado, tipo, é uma coisa que consome muito a vida do brasileiro, né? Eu acho que, tipo, de muita gente assim, né? Ver filme. Sim, não só de brasileiro, Não, mas é, no mundo muito, acho todo, que todas as sim. pessoas. É legal. Mas eu tenho a impressão também que as pessoas estão ouvindo, não vendo menos filme ultimamente, sei lá. Você acha? Sei. Talvez seja uma impressão. Eu acho que as pessoas continuam assistindo filmes e elas expandindo para séries, que é uma coisa também que as pessoas Não, gostam é muito. isso aí que tá rolando muito. Eu não tenho Exatamente. paciência pra série, velho. Eu descobri isso. Sério? Às vezes eu me sinto, tipo, mal incomodado, velho. Sabe que, tipo, eu vejo a galera falando, eu gosto de série e tal, e perde mó tempo assistindo série. Eu acho bacana, velho. Tipo, quem tem. Eu acho que eu tenho uma ansiedade, velho. Pela questão do Aí. final, né? Não, velho, pelo processo todo, tá ligado? Demora, velho. Só de pensar que vai, tipo, demorar um mês e que, tipo, vai passar 20 episódios e aquela porra não vai acabar ali e tu vai ter que esperar a próxima temporada. Eu falo assim, eu penso assim, mano, eu já vou estar fazendo outra coisa, não sei nem se eu tô vivo, velho, tá ligado? Aí eu não quero me prender, sabe? Eu já assisti algumas séries boas Verdade, que eu eu já assisti terminei. algumas séries muito legais. Mas filme é um caso de amor, véio. Eu acho que cinéfilo sempre vai estar assistindo filme. E é uma indústria que alimenta ainda muitos milhões e milhões no mundo. Não, com certeza, velho. E, tipo, é um. Como é que eu posso falar, velho? Me perdi agora no raciocínio sobre o que eu ia falar. Mas filme gera uma cadeia gigantesca, né? Tipo, acho que é um domínio de massa hoje dos Estados Unidos acerca do mundo todo. Não, ah, sim, tipo. É uma parada bem. Eles impõem várias formas da cultura moderna e de comportamento relacionado ao cinema, a indústria do cinema, né? Sim. E isso é uma parada bem louca. Não, é muito louco, velho. Tipo, filme é uma coisa que acompanha minha vida desde sempre, saca? Eu Pois sempre é. gostei de filme, tipo, e eu não sei explicar o Isso. porquê. E é uma parada que dita moda, né, velho? Dita uma forma de Não, comportamento tudo, velho. Tudo. cabuloso. E, tipo, velho, eu queria saber, tipo, da onde veio esse meu gosto de gostar de filme, assim, saca? Porque, tipo, meus avós, tipo, que eu morei com meus avós um bom tempo, meu pai, o pessoal, não era muito de assistir filme. Mas eu não sei se é aquela coisa de criança, saca? Tipo, um filme que me marcou pra caramba. Eu lembro que o Máscara, foram dois filmes de eu adolescente, não, assim, tipo, pré-adolescente, criança, pré-adolescente, de me marcar, de eu querer ver muito, saca? Um foi o Máscara, com Jim Eu Carrey, também gostei. e foi o primeiro papel da Cameron Diaz. O Máscara. Não, é um filme que marcou pra mim, sabe? Acho que marcou uma galera. E eu lembro que um pouco depois, o Titanic, tá ligado? Mano, eu queria Sim, muito ver o Titanic Titanic, quando era verdade, criança, tipo, verdade. molequinho assim. Eu não lembro o ano do Titanic. O Titanic é de 2000. Vai pegando aí nadar. Eu tô É por aí. pesquisando aqui. Não, mas eu acho que é anos 2000. É, Não, sai de é, 90 pra 2000 2000. ali. Caramba, Titanic, que sinistro esse filme, né? Sim, velho. E Esse tipo. filme foi uma parada Não, muito. mas. Independente do filme, assim, tipo. Eu queria ver a porra do Titanic, tá ligado? Igual o Máscara, assim. Tipo, eu lembro que eu cheguei em casa, eu tava estudando, aí minha avó falou. Que eu vi no videocassete, né? A gente locava fita e tal. Sim, Nossa, aquele eu também. ritual de Eu locar também filme no assisti. final de semana pra assistir na casa do meu tio, sacou? Aí, tipo, que meus avós não tinham videocassete, né? Sim. Aí eu ia assistir na casa do meu tio. Aí, porra, caralho, aí eu cheguei aí, meu, vai tomar um banho, tal, lanchar. Aí seu tio locou o Titanic. Porra! Mas eu vou lá, DiCaprio, né? Tá ligado? Tipo, não, é sério, aí, porra, que filmaço, velho. E a história, a primeira parte do filme é massa, velho. É uma história de amor muito bacana, tá ligado? Bem e a louca, parte né? trágica e de ação. Bem louca. É, não, porra. Uma mulher que conhece o cara. Um cara que é meio mau caráter, vamos dizer assim, ou não, porque é um cara que gosta de viver a vida. Não, mas assim, ele é massa, mas ele... Ele é livre. É, de certa forma, mas a sociedade na época taxava ele como um contraventor. Sim. Não entendeu? É, tipo, tinha uma má reputação. Sim, saca, é tipo isso. Aí a mulher tá casada com o cara, aquela coisa, né, velho, que a mulher sempre quer a emoção, né? Essa história do Hollywood... Que tem essa coisa, da mulher sempre gostar do bandido e tal, do cara mais que quer viver a vida. Que quando ela tinha tudo pra ficar de boa com o cara que era rico, mas ela não gostava dele. Então o amor tá sempre em primeiro lugar e tal. Tipo essas paradas, tá ligado? Então, aí foi muito só pra concluir, velho, foi uma emoção muito bacana. Caramba. Titanic, eu lembro de ter assistido na casa da minha amiga. Ela alocou. E a gente foi assistir duas fitas, cara. Uma primeira que era a parte que era feliz e depois a parte triste. Nossa, aquele filme me deixou deprê. É um filme que me deixou muito deprê. Mas também tem um filme que me impactou muito, que foi o Hack for a Dream. O Hack for a Dream... O Titanic é de 97. Ah, eu achei que era 2000. Não, mas o Hack, ele já é um filme que a gente vai assistir. Muito pesado. Nós já viemos assistir junto, já vem um filme que a gente vai assistir já tem um tempo. Sim, mas eu falo em relação a esse sentimento. Não, tipo assim, falando sobre sentimento de agonia, tipo de você ficar chocada. O Hack foi aquele filme que eu assisti e no final eu fiquei... Sem reação, não sabia o que falar, fiquei de boca aberta. Você lembra, né? Lembro. É um filme muito... Mas eu tava, o Hack marcou muito pra mim, assim. É pesado. Tu lembra que eu até falei, não, você tem que assistir esse filme e tal. Aí a gente assistiu. Mas vários filmes... Tipo, tem aquele filme, tem tipo de filme também que todo mundo já assistiu, né, velho? E tipo, tu nunca assistiu, tá ligado? Tipo, tu fala assim, vai o filme, velho. Tu nem sabe por quê, mas tu não, tá ligado? Tem algum assim contigo, velho? O filme que todo mundo fala e eu nunca assisti, velho. Deixa eu pensar, cara. Nossa. Acho que Velozes e Furiosos. Boto fé. Eu nunca assisti, velho. Nenhum, velho. Não, Velozes e Furiosos é um filme que eu tinha maior preconceito, assim, velho. Tipo. Ah, filme de carro e tal. E de fato é um filme de carro com um monte de violência gratuita, umas coisas bem mentirosas, mas que é legal, saca? Tipo, acho. Tu acaba entrando na realidade, velho, da história do filme. Ah, igual assistir outro Transformers. Outro filme que eu achei, né? Outro tipo... filme que eu fiquei muito excluído porque eu falei que não achei graça foi Se Beber Não Case. Bota fé. Pô, achei muito legal caramba. Se Beber Não Case. Eu falava de Se Beber Não Case, porque eu não tinha achado graça. Eu não achei graça, sem sacanagem. Tipo, eu tentava, eu ficava vendo qual era a graça que as pessoas achavam no filme. E eu não conseguia achar graça. Aí todo mundo, nossa, não acredito. Não, gente, que ridículo esse filme. Muito fé. Eu acho que eu gostei muito de Se Beber Não Case, porque eu gosto muito de filme nonsense, assim. Mas eu também. Pois é, ele é um dos muito nonsense, preferidos. Um dos meus filmes preferidos é E Aí, Cara, Cadê Meu Carro? Não, boto fé. É um filme mega nonsense, é massa. Mas não sei, não me pergunte o que que é. Eu não achei. Não achei graça. Sério mesmo? Boto fé. Não, eu gosto dos três, velho. Acho os três muito legal. Ri demais. Acho que tem muito dessa coisa, assim, tipo do... Daquela noite inesquecível, saca? Tipo, de amigo. Acho que tem isso no consciente do homem, não sei, saca? Talvez por isso, desse tipo de filme, saca? Dessa coisa de serem homens e tal. Fazendo umas loucuras e pá. É legal, saca? Tipo, tem uma parada massa, assim. Tu fala, caralho. E no filme é massa, tu sabe que no fundo vai todo mundo sair de boa, tá ligado? Ficar de boa. E tem aquele cara lá, aquele personagem que faz papel de doidão, que é o doidão do filme. Eu sei. Que eu esqueci o nome dele agora. Eu sei quem é. O mesmo arrumo aquele bicho, velho. O bicho tem um filme muito surreal, tá ligado? E é massa, velho, o personagem do bicho, velho. É surreal. É engraçado porque eu gosto muito de filme Inocência. Eu gosto de rir bastante. Cê, me fala, você sabe. Vamos falar de filme Inocência aí, a gente que gosta de ficar acordado na madrugada aí. O filme Inocência pra ficar acordado na madrugada. Depois de fumar um, é claro, né? Porque filme Inocência sem fumar um não tem graça, tá ligado? É que é aquela coisa do filme de doidão, né? Filme pra ver chapado, velho. Nossa, tipo, besterol, tipo de chapação, velho. Me amar. Tem vários. Tem vários, mas... Acho que o filme daquele ET, cara... Ah, mas não, é um... Qual o nome dele? É o Paul, ET. O Paul. Paul. É bem legal. É Inocência? Não, super Inocência. Mas, bem legal. Mas já é bem encaminhado com uma historinha massa. Mesmo assim, eu acho a linha de raciocínio do ET ser, tipo, humanizado é muito engraçado. Sim. As piadas são bem sacadas. E porra, na linguagem leve. Uma crítica à igreja, essa coisa da construção. Sim. E, tipo, é muito legal. Tem uma evangélica, né, que não aceita. Ela tá vendo e falando que é o demônio e tal. Isso é fantástico, velho. Sim, é fantástico. Né? Mas, pô, tipo, assistir o Chichichong, tá ligado? Chichichong. Puta merda, velho. É muito massa, velho. Chichichong é muito bom. Tipo, Chichichong, você pega os filmes do Seth Rogers. Como é que é o nome dele? Seth Rogers. O James Franco. Porra, é o fim, velho. Caralho, meu irmão. Muito louco. E, tipo, sem soltar spoilers, mas, tipo... O filme pega, assim, um momento que se você não lê nada sobre o filme, você começa a assistir aquilo, chega num momento que você fala, puta que pariu, ué, que porra é essa que tá acontecendo? Porque, tipo, eu tenho disso, saca? Nem sempre eu gosto de ler a sinopse, principalmente quando saca? Eu tô chapado, tá ligado? Então você vai gostar do filme da Tata Werneck. O filme da Tata Werneck, ele é desse jeito. Você acha que o filme é o toque? Toque, né? Sim, toque. É, você acha que o filme vai por um lado... Mas parece com Elfim, assim? Não é fantasioso porque... Não é fantasioso. Então, o filme, ela faz um par romântico com o Daniel Furlan, velho. E, tipo... É uma história de amor muito louca e acontecem umas paradas muito nonsense no eu final. Eu não lembro de outro filme do Daniel Furlan. Acho que é o primeiro, né, que ele tá fazendo, assim, tipo... Ele participou num com... Que tinha um cachorro que ficava meio sequestrado. O cara sequestrava um cachorro. Nossa, velho. Eu não lembro desse filme. É um que é com... Danilo Gentili, ele participou desse filme. Nossa, eu não tenho a menor ideia de como era esse filme. Eu acho que eu tava muito chapado, porque eu não lembro. Não, velho, você assistiu? Não, Danilo Gentili. É, que tinha outro menino também. O Bruno Galhaço. É um filme legal. É um filme legal. Igual que um filme nacional que me Mas surpreendeu. Mas tu lembra o nome dele? Porque é bom que a galera pode estar escutando e... São dicas, galera. Tudo isso é filmes, assim, a gente meio que assiste. E a ideia do podcast era falar sobre filmes e, né... Sim. Cara, mas eu não tô lembrando o nome dele. É, tipo, normal não lembrar do nome do filme quando você assiste chapado. Mas é isso aí. Então, velho. Muito bom, velho. Muito bom, foi mal. Então, você tava falando do Furlan. Sim. Aí eu meti a ideia, tipo, de que eu não... Lembrava de outro filme que ele fez, você lembrou de um. Eu vou pesquisar o nome dele pra falar aqui no podcast. Que é com um menino. Mas você vai estar falando do Toque. Sim, aí... Eles fazem um casal... Um casal, um par romântico. Mas que não tem nada a ver. Tipo, o cara não é galã. Mas ele é educado, ele é gente boa e tal. E ela é uma atriz muito famosa e tem toque. E nisso ela começa a se envolver com ele. Mas eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler. É uma relação bem louca. E no final acontecem coisas surreais, velho. Tipo, você nunca vai imaginar que vai acontecer, assim. Mas ele é feliz, o final é feliz. Eu não tenho muita paciência tal, pra Tata Werneck, tipo... porque, tipo, eu fico agoniado com ela, sabe? Ela fala muito rápido. Aquele jeito agoniado dela, assim, quando... eu tô assistindo, ela é meio acelerada. Mas eu vou assistir, velho. Vai ser um filme que eu vou. Que eu vou assistir mesmo. Mas também não espere que vai ser uma parada. Nossa, que massa, não. Mas é um filme legal. É um filme que dá pra assistir. Legal. Porque a gente assiste cada bosta, né? Porque eu fui assistir. Nós fomos assistir, né? Aquele filme do tiro com o filho do Tiririca e com o Whindersson. Os Passas. Que tem o. O menino o lá. Não, o mais velho, o Tom Cavalcante. Que, e o Bruno dele. O Tom Cavalcante, que é legal. É, algumas coisas que ele faz eu gosto, assim. Mas que filme chato, velho. O filme é muito ruim, velho. Eu detestei, assim. Eu também. Quando acabou, achei... eu falei, mano, que bom que esse filme acabou. Forçado. E eu tava vendo sobre o filme, parece que foi um filme que foi feito bem rápido. Forçadíssimo. Eles pegaram uma grana e tinha que. Parece. Assim, eu não tenho certeza. Mas era um filme de agência. Sim. Que tinha que ter feito bem rápido. Aí pegou a galera, pai, vamos fazer e fez. Cara, eu particularmente, eu vi gente que falou que gostou. Eu não gostei. E olha que eu gosto muito de filme nacional. E eu tipo, também. De comédia também, assim, tem uns filmes legais. É, e pra equiparar com filmes bons, né? Já que eu tô falando desse que eu não gostei, tem o, porra, o Shaolin do Sertão, velho. Sim, é um filme muito legal. Porque são os, né, aquele humor bobo. Folclórico. Aquele humor bobo, né? Aquela sim, coisa assim, é bem. Mas é um filme legal, velho. Tipo, de você rir e de falar, pô, e é cinema, né, velho? É cinema. Entendeu? Aquela película zona, aquele modelo e tal. É verdade. É um filme massa, assim, sabe? É uma fórmula que já vem dando certo já tem um tempo. E uma fase marcante nesse tipo de linguagem foi quando Volta Compadecida foi filmado. Volta Compadecida. Que foi um filme com linguagem específica, folclórico. É, trazendo cultura nordestina, o clown, o bobo e o inteligente. Sim. Que é o, né? Então é uma linguagem teatral. Filme, filmaço, né, velho? Tipo, que primeiro veio como você. Eu tive acesso, acho que primeiro foi pela Seriadinho, né? Que foi dividido em três partes na Globo. Eu acho que eu vi primeiro pelo. Não, é filme. Eu não lembro direito. Mas. Que filme, velho? Não, foi filme. Ele depois virou filme, né? Mas primeiro veio um seriado. Ah, né? Foi. Não foi isso? Não sei se é isso. É, mas também. Eu não lembro também, não. Mas é tipo assim, uma das melhores coisas que eu já vi no cinema. No cinema, assim, que eu vi em casa, mas. Uma das melhores coisas que eu já vi na tipo. Claro. Né? Como Hoje é Dia de Maria também. Você lembra? Hoje é Dia de Maria? Sim, eu lembro que você falava muito. Mas... Que era menininha. Sim. Uma linguagem... Era uma linguagem que trazia bonecos. Giramundo, né? Isso, a confecção dos bonecos. Pois é, velho. O filme é cabuloso. Tipo, e um filme que te deixou com medo? De começo, um dos filmes que me deixou mais com medo foi A Bruxa de Blair. Ah, sinistro, velho. Aquele filme é... A Bruxa de Blair, cara, eu fiquei muito traumatizada com aquele filme. Mas assim, o primeiro filme que eu tenho contato... O Bruxa de Blair tinha toda aquela questão, né? Tipo, de primeira pessoa. Sim, e tal. Acho que foi o primeiro filme que eu vi assim. De terror psicológico. E tipo, mais cara... forte, mais acentuado. Foi uma coisa bem importante na linguagem do terror. E assim, parar pra analisar A Bruxa de Blair é um marco no terror. Tipo com assim, certeza. Não tão grande como Hitchcock, né? Porque Hitchcock é um... Não, pra mim foi mais importante, porque eu não lembro de filme de Hitchcock, de terror que eu vim assistir, então... Tipo... Mas é uma linguagem que foi... Não, eu não tô fazendo comparações, tô falando assim, pra mim, né? Tipo, de ter medo, um filme de ter medo, eita. Assim. O Bruxa de Blair foi... Mas o primeiro, quando eu era adolescente... Menos, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Eu assisti o Drácula de Bram Stoker. Ah, eu fiquei baço, muito velho. Traumatizado. Não, e ele é pesadão. Foram 3 dias seguidos saindo. Não, aquele filme é muito medo. Bom. Ele é tipo pesadão, assim, o filme, velho. Aquela coisa lenta, assim, aquelas brincadeiras com a sombra dele. Tipo, de ele sair primeiro, assim, a sombra sair depois, assim, dava aquela coisa, né? E aquele filme foi o primeiro, assim, tipo, de eu ver, assim, e perceber o tanto que o Drácula é um filme de romance, assim. É um filme de terror, mas é uma história de amor, né? Sim. De ser apaixonado, assim. E é muito doido. Foi um filme que me deixou muito... deixou muito mal. Mas A Bruxa de Blair também, cara. A Bruxa de Blair... A questão de não ver a bruxa no filme é bem crucial acerca de susto e de traumatizar. Eu sempre fui muito... Agora que eu tô ficando mais de boa com filme de terror, mas eu sempre fui muito horrível pra filme de terror. Não gosto. Não gosto mesmo. Não, boto pé. Eu ia pesquisar sobre o filme do Danilo Gentili lá, só que o PC deu pau. Aí bota na descrição. Se a gente tiver curiosidade, a gente bota... Vai ter os filmes, vão estar aí na descrição do vídeo. Então, tipo, os últimos filmes que eu assisti que me marcaram, assim, qual foi tipo, os últimos filmes, tu lembra? De você falar assim, nossa, eu lembro que A Chegada, tu ficou muito pilhada, né? A Chegada foi o último que me marcou muito. Uhum. A Chegada pra mim tá no meu top 5 de filmes. Boto fé. Eu gosto muito, vixe, eu adorei a linguagem, adorei a mensagem, Se for falar de top 5, tu podia mandar seus top 5 aí, hein? Tu consegue listar? Meu top 5 hoje? De filmes? Hoje. Não, ou hoje, ou que você, sei lá, o seu top 5. A minha lista top 5 é... Birdman. Birdman tá em quinto, assim? Ou você vai listar 5 filmes? Tá em segundo. E qual? Já vai no primeirão? Não. Então vai lá, Birdman. O quinto. Suspense. O quinto. Poxa, velho, calma aí. E aí, meu irmão, cadê você? Porra, filmaço. Eu lembro que tu me falava dele. É Dois Irmãos Coen, né? Dois Irmãos Coen são dois. É, são diretores muito bons. Eles são bons. Maravilhosos, cara. Eles têm as mães. É. Eu vou. Tarantinão. Django. Porra, filmaço também. Nossa, é marcante pra mim, Django. É emblemática a luta ali. Nossa. Sim. Mas ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque é legal a falar sobre o racismo, mas é num filme. Ele conseguir trazer essa discussão pra um filme de sangue, né? Um filme que é um trash. Não, é sinistro, né? É tipo cabuloso. É bem artístico, você conseguir. Não, e é toda uma releitura, né, velho? Tipo, porque o Django é um filme, né? O primeiro Django e tal. Sim. Aí o cara pegou o James Foxx e tal. Trouxe aquela roupagem, tipo, puta merda, velho. O Tarantino, o bicho é foda, assim, né, velho? Sim. Tarantino e os envolvidos, né? Porque não é só ele ali, mas, tipo, pegar o Tarantino porque ele assina que o filme é dele, né? Um filme by Tarantino. Sim, claro. Então, Tarantino é foda, sou fã. Sim, fã demais. Foram três, né? Três. Django, Birdman. Isso. E aí, meu irmão, cadê você? Sim, mas é porque E aí, meu irmão, cadê você? Além de ser do Coen, é um laço afetivo com esse filme. Sim, eu boto fé. Me marcou muito. Foi um filme... A linguagem dele é maravilhosa. Ele não é um filme... Não é um filme mas ele é um filme que se passa na década de 20. Fala sobre dois caras, dois ladrões, mas é uma linguagem leve. Sim. Até uma cena de venda de alma pro diabo é poética, é engraçada. Então é, nossa, muito não, boa a linguagem, é a direção dele. É, né? Um folclórico americano, assim, sim, né? Sim, exatamente, dos irmãos Sogborum. Fantástico o filme, gosto muito, é maravilhoso pra mim. Sim. É, eu vou. Terceiro, Brilho Eterno. Não, mas aí já foram 5. Aí fechou seus 5. É isso aí? Vai bater o martelo? No Brilho Eterno, não, velho. A Chegada no... Tem dois filmes. Ó, esses dois filmes. Não, mas aí vai. É sim, tá. Tem que. Vai a empatar, Chegada é o primeirão. A Chegada é o primeirão. Não, então não vamos botar colocações, não. Não, então... ó, vamos ter um extra aí, ó. A primeira. A Chegada é o primeiro. Sim. O segundo. É. Não, não vamos botar, tipo, com. Classificar não, o mais importante não. Cinco filmes. A Chegada, Django. Django. É, e aí, meu irmão, cadê você. Caramba, esqueci o quarto. Lembra aí, porra. Pô, tu tenta lembrar. Os filmes são seus. Caramba. Ó, vamos lá de novo, vamos capitular. A Chegada. Ei, meu irmão, cadê você? Django. Bilheterno e Birdman. Birdman. E ainda tem um bônus, dois bônus. Tá. Não, isso lembrando que tipo, a gente tá meio lento porque são meia-noite e 47. A gente acabou de ver Guerra Infinita. A gente demorou pra assistir Guerra Infinita. Não, sem falar de mandar um, né? Mas a gente demorou pra ver Guerra Infinita. A gente tá vendo da Guerra Infinita. A gente viu Guerra Infinita hoje. Que data é hoje? Hoje é que dia? Domingo. A data? É 11. 11 de novembro. 11 de novembro. Então, 11 de novembro já tem um tempinho, né? E todo mundo falava de Guerra Infinita. Assiste Guerra Infinita, assiste Guerra Infinita. A gente assistiu Guerra Infinita hoje. Puta filme. Eu tenho meu pé atrás com a Marvel, né? É diferente do que muitos... Né, DC falam. É melhor que Marvel. Eu gosto dos filmes da DC. Polemizei. Não, mas esse Guerra Infinita e o último Spider-Man... Dois filmes massa, assim, massa. Mas a gente vai fechar nos seus cinco, vão ser esse aí. Não, tem meus, mas eu tenho meus bônus. Não, track, os bônus então vai pra depois do meu, então. Então vamos lá. Aqui. Vamos ver se a gente vai coincidir aí nesse gosto. Não, eu tenho, velho. Tipo, eu vou primeiro assim, vou pensar nos que. E vai ter o top nacional também? Não. Já foi tudo aí. Um top nacional. Se você não falou é porque não tá entre seus cinco. Poxa. Entendeu? Eu vou ter muitas bônus track aí. Oh, não, negativo, são duas. Não pode ser um programa fácil, não. Então, vamos lá. Vou falar pra... Cara, é difícil, velho, pegar essas paradas de filme aí. Mas eu vou... Tem que ter um do coração ali na lista. É, mas eu vou... Eu vou de Cidade de Deus. Caralho, o filme é foda. Que filmaço, velho. Que filmaço. Eu vou... Não, quem não assiste, a pessoa que não tiver, velho, um brasileiro que não assiste Cidade de Deus, velho, puta que pariu, velho. Quer assistir aquela porra. Mesmo sendo um filme de violência, um filme pesado, porque Cidade de Deus, ele é um filme pesado. Ele tem uma coisa ali que te prende, porque o brasileiro, né, se identifica de certa forma com tudo que tá vendo ali, mas ele foi indicado ao Oscar e não passou por causa que falaram que era um filme muito violento. A escola, né? O pessoal de. É, aí, né? Me dá um prêmio pra sniper americano. Sim, e Guerra ao Terror. Né? Mas é porque era violento. Completamente sem. Não, mas é porque é um violento, Cidade de Deus é um violento, porque ele é quase um documentário, tá ligado? Tipo, velho, aquela parada ali existiu, tá ligado? Tava falando de. Do início da Cidade de Deus. Sim, e dos caras lá, o Zé Pequeno e o Mané Galinha, né? E, pô, os caras existiram e, tipo, meu irmão, é tiro pra todo lado, velho. Tiro, porrada e bomba, tá ligado? É uma... Porra, que filme, velho. Entendeu? Realmente. Aí, tipo, vem... Deixa eu ver. Aí, outro filme. Cara, tem um filme que eu levo ele, assim, há muito tempo que eu assisti. Eu lembro que foi um filme muito importante pra mim, assim. Que foi Um Sonho de Liberdade, velho. Com Morgan Freeman. Não assisti. É um filme que vale a pena e eu tenho que assistir de novo pra lembrar de detalhes. Mas eu lembro que é um filme bem bacana e tal. Se passa em cadeia, assim. Não, é sério, que filmaço. Tem que assistir esse filme de novo antes de morrer. Filmes pra assistir antes de morrer. Filmes para repetir antes de morrer. Aí, cara, tem muito filme bom, velho. Tem muito filme bom, mas. Todo terceiro, né? É pro terceiro. Tô indo pro terceiro já. Cara, não sei se eu deixo esse pro... Não sei se eu deixo esse pro bônus. Já tô pensando nos meus bônus, sabe? Tô falando. É, velho. Tô falando, isso é... É bem complicado. Mas, olha, já foi um de coração já? Não, então, eu tô pensando nesse de coração. Tô pensando nesse de coração, eu deixo pro bônus. Porque o bônus vai ser tipo aquela coisa assim... Caralho, eu falei... Esse filme. Mas deixa eu ver, velho. Caraca, é difícil demais, velho. Mas vamos lá, vou botar o Brilho Eterno. Brilho Eterno, é unânime. Porque, porra. É assim, unânime assim, né, gente? Não, eu particularmente, eu gosto muito do Jim Carrey, velho. Gosto muito do Jim Carrey. Me identifico com o Jim Carrey pra caralho. Tipo, o Jim Carrey é tipo o Radiohead dos filmes, tá ligado? É, tipo isso. Do jeito que eu gosto de Radiohead, eu gosto de Jim Carrey. Tipo, a melancolia, a loucura, tipo, sei lá, velho. Tipo, um pertencimento, né? É, eles têm um pertencimento. Não, ele como pessoa, as loucuras dele, velho. Uma vida, pô, o cara perdeu a mulher por câncer. Sim. Sabe, tipo, as teorias de conspiração do cara, né? Tipo, meu irmão, Jim Carrey é foda. É, então, a gente deu uma paradinha aqui pra gente tentar diminuir o som aqui dos vizinhos aqui, dos vizinhos não, né, o pessoal que ouvindo um funkzão, porque a gente tá gravando em casa, mas não deu muito certo, se bem que agora diminuiu, né? Bacana. É, aí eu tava falando do Jim Carrey. Jim Carrey é isso mesmo, velho, é tipo, cara, gosto muito dele, muitos filmes dele, mas eu não vou falar os filmes do Jim Carrey agora. Talvez a gente fale do Jim Carrey em outro momento, daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos. Brilho Eterno, velho. Adoro a trilha sonora de Brilho Eterno. Tipo, me amarro. Baixei a trilha sonora pra ficar escutando as músicas. Descobri aquela música com Beck cantando, que é uma das músicas. Que coisa magnífica. Que, né? eu não lembro de quem é a música agora. Mas everybody's, eu conheci com Beck. Everybody's Gonna Blur Sunshine. Puta que pariu. Que música, né? Muito boa. E, velho, o filme não tem nem o que falar, velho. Tipo, uma viagem louca de... É, um romance, né, velho? Tipo, tem aquele maluco lá, né, do... Aquele ator, o que... O Elijah Wood, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, porra. Ele tá diferentão no filme e tal. Tem... Não, a história, eu não vou nem falar da história. Tem a Kate Winslet. Assiste. A Kate Winslet do Titanic, né? Aquele dia. Mas é uma virada. Não, porque virada... a gente tava falando de Titanic, né? Sim, sim, sim. É, mas porra, é uma virada boa, né? Na carreira dela. Depois de Brilho Eterno. Não, e o Brilho Eterno tem aquela ela coisa. Ela se tornou uma atriz cult, né? Sim, e o Brilho Eterno tem aquela coisa que não é um filme. Ele é um filme que todo mundo conhece, assiste, muita gente gosta. Mas não é tipo aquele filme, uau, né? É um filme, sim, uau no sentido tipo de ser um filme grandão. Ah, não, tipo, tem um monte de fãs, assim, tá ligado? Mas essa forma de relatar amor, de uma forma, essa forma de relatar amor torta, é muito cativante. Quanto é, é mesmo. A visita do Alien aí, do povo. O Alien Fulitivo. Fulitivo. Fulitivo. Alien Fulitivo. O Alien Fulitivo. Então, aí, vamos lá. Eu tô no terceiro, agora eu vou pro quarto? Quarto. Difícil. Tá vendo como o bônus é essencial? O bônus é essencial, mas vamos lá, velho. Caralho, bota a cabeça pra pensar. Me deu meio que um branco, assim. Acho que eu fiquei meio assustado com a ideia de ter que falar 5 filmes. Mas agora vamos lá, velho. Se é pra falar de filme que marca na vida. Uhum. Natureza Selvagem, velho. Caralho, que filme, velho. Nossa, mano. Imaginei. Que é uma história real, né? Baseada em fatos reais. Sim. Mano, tipo. O pessoal voltou aí a se comunicar aí. A galera tá querendo participar do podcast aí. Cara, tipo. É um filme que eu indico, assim, mano. Eu tenho aquela coisa de falar que tem filmes que mexem muito com o masculino, assim, né? E tem filme que impacta no masculino, tipo, na cultura, não sei falar o que que... Porque geralmente você conversa com outro brother e tal, e fala do filme, e tu sente que ele conectou naquela ideia, assim, uma coisa meio masculina, tá ligado? Não que o filme seja masculino, tem nada a ver, a história de um cara que vai correr atrás e tal, né? Eu que, pô, deve ser muito doido ver um filme assim com uma mulher, porque também, velho, os perrengues com uma mulher deve ser bem difícil, tem, né? Tem, com a, eu não vou me recordar. Mas tu já assistiu? O filme do meio pro fim. Mas tu já assistiu ele? Do meio pro fim. Não vamos falar agora de outros filmes, não. Agora são os meus top 5. Ah, sim, fala. Vamos lá. Daqui a pouco a gente guarda esse aí, aí você fala do. Fala dele. Meio pro fim. Mas. Vamos lá, vou pro quinto. Pra não ficar muito viajando na ideia. Vamos lá. Você tem seus bônus aí, tu tem que falar esse filme da Kate Winslet nos bônus. Os Bonovox. Quinto, velho. Não, eu vou ter que chutar no de coração. Será que eu vou ter que chutar no de coração? Não, é porque, tipo, velho, tem muito filme, velho. Muito filme mesmo que marcou, assim. Mas eu vou jogar no de coração, velho. Tipo, nos que falavam assim, puta que pariu. O cheiro do ralo, velho. Acho que tem que bater. Cara. Porque foi um filme que, porra, velho, eu gosto muito da linguagem do filme, velho. Celton Mello, meu irmão. Tipo, e depois aquele filme do Celton Mello, eu passei a gostar do Celton Mello, mas o Celton Mello nunca mais fez um filme tão bom que nem Cheiro do Ralo. E me fez até acreditar que, tipo, velho. Mas chegou ali no Meu Nome Não É Johnny. Ah, não, sim. Caralho, você só querendo meter filme aí, né? Então. Meu Nome Não É Johnny é uma clássica. Sim, não, aí. Classicão, não, vai, porra. Já assisti 500 não, vezes. Não, que é do Celton Mello. Não, nesse eu voltei a gostar muito do Celton Mello. Não que eu gostasse do Celton Mello por causa do personagem que ele fez. Porque, tipo, o personagem é um personagem bem esquisito do Cheiro do Ralo. É um cara que você fala... Tanto que, velho, tipo... Só pra resumir o filme, tipo, é um cara que tem uma obsessão por uma bunda, tá ligado? E, tipo, velho, que tem uma cena clássica... Mano... Esse vou dar spoiler mesmo, do cara abraçar uma bunda e chorar, tá ligado? Mano, que cena, saca? E tipo, várias coisas por trás, tipo, sei lá, o cara... Mano, velho, é um muito puta filme, velho, puta filme. E tem uma linguagem difícil de compreender, às vezes. Não querendo subjugar, mas tipo... É difícil, é um pouco, você tem que se entregar muito pra tem que se abrir muito e ficar de braços abertos pro filme. Não, mas é porque, tipo assim, pra mim, pau no cu de quem assiste filme querendo entender alguma coisa, tá ligado? Tipo, velho, isso é uma mania que a gente tem, tipo, de sentar e... Ah, eu quero ver uma história e tem que ter o final e tem que entender. Não, velho, filme é massa quando você não entende porra nenhuma, tá ligado? Tipo, que não é o caso do Cheiro do Ralo. E é tipo isso, a gente tá acostumado com um padrão de cinema que tem que ter um finalzinho, saca? E tipo, quando sai um pouco disso, saca? É um filme, tipo, meu, com outro padrão, saca? Tipo, talvez seja um padrão europeu, sei lá. Mas é aquela coisa. Sim, do filme que... A linguagem dos filmes brasileiros, ela se assemelha muito ao cinema europeu. Né? Tipo, é diferente. Tem aquela coisa de ir, assim, ele vai, né? Vai. É um filme de joga seta e você vai descobrir. Vai indo, né? Não tem que ter uma historinha e um finalzinho. Do filme. Isso é legal. Isso é, e o filme vai. Não, é simplesmente isso. É um personagem que é fácil você entender o que ele é, o que ele faz, o que ele trabalha, o que ele tá querendo. E é aquilo que tá acontecendo, sacou? É tipo isso. É por isso que eu sou apaixonada pelo cinema brasileiro. Não, o cinema brasileiro a gente tem que... Sou apaixonada e brigo mesmo. Se alguém falar que isso é palavrão, não é só palavrão. É linguagem, é muito sentimento, é subjetividade, é protesto, enfim. Não, que só palavrão, acho que isso é até um pensamento bem antigo, assim. Cinema nacional, vivo o cinema nacional. Com certeza. Eu fechei os 5, né? Fechou os 5. Agora vamos nos bônus track. Mete aí seus bônus aí. Eu tenho apenas 60 bônus track. Quantos bônus tracks? 60, não, mentira. Eu vou... como a gente tinha combinado de 2 bônus track, eu vou num coração, mas é um filme extremamente lindo, poético. Uma das melhores atuações do Joaquin Phoenix. É um sentimento atual, fala sobre o sentimento atual, que é o Ela. É um filme fantástico. Puta filme mesmo. Um filme subjetivo e atual, falando sobre tecnologia e sobre a solidão das pessoas. E é fantástico. Ela, eu gosto muito. E minha segunda bonus track pra fechar, eu vou de um filme que... Ele me marcou por também ser dos meus Coen, claro, porque é lindo. Mas pela poesia também de um filme em faroeste, que é o Bravura Indômita. Ah, é bom, é mesmo, foi massa. Eu lembro de ter assistido também. Eu me lembrei dele, não sei porquê, ele veio na minha cabeça e eu decidi falar Bravura Indômita. Sim, é um filme muito bom. Não, mas eu não vou falar que é poesia, porque é um filme violento. Trata de uma criança no meio do oeste, mas... Eu falo da melancolia do filme e da forma com que ele representa a vingança. Cara, não, velho. Eu falei de vingança. Não, você já foi. Caramba, seus dois bônus. Não, eu tenho que falar mais. Me segura, não. Você já falou seus dois bônus. pode. Não, fala a aí. A trilogia da vingança. Pode falar. A trilogia aí do caos. Caralho. Muita coisa boa, muita coisa boa. Se empolgou aí, Leandro. Empolguei. Mas aí, fala aí, essa trilogia de quem? Fala pra galera, tipo... A trilogia da vingança, gente, do Champagne Hole. É porque, tipo, é muito filme, tipo, mas se o pessoal assistir... Quem já assistiu também, tipo, falar sobre esses filmes e tal, tipo, nos comentários, né? Tipo, se alguém já assistiu e tal. Se se identifica com algum, fala sim, pra gente, sim, né? Sim, pra gente. Sim, a gente quer saber. A gente, e a trilogia da vingança saber. São quais filmes mesmo? É Mr. Vingança, Lady Vingança e Old Boy. Mas tem ligação ou é tipo aquela trilogia que só não, é uma trilogia? É a trilogia da vingança. Eles são três filmes que mostram três formas violentas de vingança. E os requintes e até onde o sentimento de vingança leva a pessoa a fazer coisas extremas. Aí é o teu de vingança? É Mr. Vingança. Mr. Vingança. Old Boy, né? Old Boy e Lei de Vingança. São três filmes. Eu não assisti nenhum dos três, então eu quero assistir Old Boy, porque eu sei que tem uma galera que fala que é um filme muito bom. Sim, é muito bom. É, então, se eu for de dois bônus, caraca, eu acho que eu vou. Deixa eu pensar aqui. Não é fácil não também ir pros bônus, cara. Tem muito filme bom, muito filme bom. Caraca, deixa eu pensar, velho. Deu um branco aqui agora. Os dois bônus, mas eu acho que entra tranquilamente aí o Birdman também, né? Tipo, sim, é um dos filmes que entraria no meu top 5, tranquilo. É, sei lá, tipo, um paizão, sabe? Gostei muito, assisti muito. Marcou muito pra mim. É, tipo, muito legal a Adam Sandler, eu gosto dos filmes da Adam Sandler. É o Tato Massa. E tem uns filmes bem bons que eu não gosto, mas também tem outros que eu gosto também. Gostei do filme de drama que ele fez. Muito legal. Homens, Mulheres e Filhos, né? Homens, Mulheres e Filhos, muito bom. E o Paizão, pô, que filmaço. Gosto muito do Paizão. Mas esse negócio também de listar cinco filmes é difícil, porque eu sei que um dos filmes... Você falou do Hacking, que você gosta muito. Eu sei que tem o Cisne Negro. Cisne Negro, cara. Eu esqueci disso. Você não gosta? Dá. Mas tem muito filme. Mas é isso, velho. Tipo... Filme é uma coisa que marca muito, véio. Eu gosto muito de muita coisa. E enquanto tiverem filmes interessantes... E é legal isso, que filme... Os velhos são bons, tem filmes novos bons. Você pega filmes da década de 80, filmes da década de 90, né? Filme, verdade. É, filme quando é bom é atemporal, né? A gente tem gente que assiste Chaplin hoje com a mesma energia e adora... Sim. É atemporal, né? Chaplin é muito filme bom. Filme dos irmãos Lumière, né? Que é muito encantador você assistir. Bonito. É, tipo, é mágico, né? Os irmãos Lumière é muito bom de verdade. Sim. Saber que foram as primeiras pessoas a fazer cinema e, tipo, você tem aquele preconceito e acha que vai ser uma coisa ruim. Quando você começa a assistir, você fala, puta merda. É lindo. E a puta filme bom, bastante chapado também, velho. Tipo, legal, vai me amar. Sim, poético, bacana. E com ele, quantas outras escolas aí? Escola de suspense com Hitchcock. Sim, muita coisa que a gente não falou. Muito filme bom. Muito filme. Isso foi pra resumir muito. Saca? Tipo, desde o Corra que a gente assistiu, que ganhou o Oscar. É, né? Tipo, se a gente Corra falar, é Hitchcock? Não. Não é Hitchcock, não. É? Não. Sim. Tá falando muita coisa. Só falando de suspense, né? Sim. Eu boto fé. É isso, né? Então, vamos encerrar? Bora. Tá de boa. Tá de boa. Tá com sono? Tô, cara. Tem que trabalhar amanhã? Amanhã. Mas tô aqui firme e forte, trocando ideia com você, que é sempre bom. Então é massa, velho. Quem gostou aí, troca uma ideia com a gente, se inscreve no canal. Compartilha, curta, comente, ajuda a gente aí a divulgar essas ideias. Vamos bater esse papo junto aí também. Tamo bora. Junto. Bora. Tchau. E benção. see.